O assunto a ser colocado aqui hoje é a necessidade ou as necessidades da reencarnação. Antes de falarmos de reencarnação, a gente tem que compreender direito o que que é reencarnacionismo, o que que é reencarnação, o que é reencarnar. Então, alguns talvez não saibam, alguns talvez tenham se esquecido, porque é bastante meio complicado, às vezes, entender o que é reencarnar. Reencarnar é nascer novamente. É entrar novamente, ó, um ser reencarnante há poucos dias. É renascer novamente na carne, aqui, no corpo físico, através de uma criança. Bebê, que vem lá do útero da mãe, e depois ele reencarna para uma nova oportunidade espiritual e material, aqui na carne, corpo físico, corpo somático. Existe uma relação bastante, eu diria, bastante recíproca, bastante unida sobre a questão reencarnacionista. Porque ela funciona de tal forma, bom, a reencarnação, se vocês forem ler no livro dos Espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, é a primeira grande lei divina, ou alguns chamam de lei natural. Se alguém não quer falar em Deus, fala em lei natural, que é a lei da reencarnação, a lei de nascer, morrer, renascer, morrer na carne, renascer na carne, sucessivas e sucessivas vezes, até tantas quantas forem necessárias para que haja uma evolução tal em que a gente consiga sair desse mundo de provas e expiações, que é o mundo atual onde nós estamos, e que a gente consiga chegar, quem sabe um dia, a um mundo de regeneração. Regeneração. Bom, existe então uma relação bastante grande entre reencarnação, a lei do karma, a lei da causa ou efeito, e a lei da evolução. As três funcionam juntas. Por que que existe reencarnação? Porque existe a ação de uma outra lei, que também é uma lei divina, uma lei superior, uma lei natural, que é a lei do karma, a lei da causa e efeito. Quer dizer, se não existisse essa lei da causa e efeito, que existe, digamos assim, aquilo que a gente fez numa outra existência, a gente vai colher nessa, olha, se não existisse essa lei, não existiria a necessidade da reencarnação. Então, quando sucessivas e sucessivas vezes nós erramos, depois em outras existências nós acertamos, e assim vai indo. É por quê? Porque existe ali, em andamento, a lei da ação e reação, a lei da causa e efeito, que é a mesma coisa. Aquilo que se planta, se colhe. Só que nós não vamos conseguir colher numa existência somente as nossas faltas, nós vamos ter necessidades, sim, de várias existências para que se consiga o quê? Uma evolução. Uma evolução. Porque existe também uma outra lei divina, também uma lei natural, que é a lei da evolução. Se nós formos analisar, nós, na atual circunstâncias, digamos assim, de nossas existências, nós estamos, já foi falado outras vezes aqui, nós estamos na, digamos assim, na fase melhor de nossa existência. Desde lá de quando nós encarnamos aqui na primeira vez. Encarnamos aqui na carne. Porque não existe uma involução. O que existe é uma evolução constante. Apesar, sim, de todos os nossos erros, de todas as nossas invirtudes, de todos os nossos defeitos, mas em contrapartida existem sim as nossas qualidades, as nossas virtudes e outras coisas que a gente às vezes não percebe dentro de nós. Porque se nós fizermos hoje uma análise de pessoas que estão ao nosso redor, ou de nós mesmos, olha, a gente às vezes pensa muito naquilo que a gente fez de errado. Por quê? Porque a gente se baseia muito na questão negativa da questão. Mas nós fazemos muitas coisas certas. Nós acertamos mais hoje, muito mais do que erramos. E se formos analisar, nós não vamos pensar naquilo que a gente acertou. Nós vamos pensar somente naquilo que a gente errou, porque aquilo lá vai nos cobrar. E aquilo lá vai bater no nosso superego, no nosso ego, superego, que é uma questão aí já psicológica, e a gente vai ficar com culpas, porque a gente errou. E a gente tem que fazer, em primeiro lugar, é se perdoar a nós próprios e não errar novamente. Mas nós acertamos muito mais do que erramos. Então, aquilo que foi falado, que nós, na atual existência carnal e espiritual, vida, digamos, espiritual, nosso perispírito, e carnal, nosso corpo físico, estamos, sim, numa das melhores fases desde que nós reencarnamos a primeira vez. Então, a gente tem que sempre pensar no lado positivo de que, bom, nós estamos indo para diante. Nós estamos, bom, tentando. Agora, existem, claro, casos em que as reencarnações, elas são difíceis. São reencarnações onde, às vezes, vêm seres extremamente endividados, seres extremamente comprometidos, e eles vêm com defeitos físicos, às vezes eles vêm com problemas mentais, psicomotores, e aí então a gente fica pensando, mas por que então que Deus permitiu isso? Por que é que Deus permitiu que tal criança nascesse lá com a síndrome de Down, ou nascesse lá com, hoje tem muito aí com o negócio daquela gripe. E, enfim, nada acontece, gente. Nada acontece por acaso. Para tudo existe uma explicação. E essa explicação nós vamos encontrar aonde? Na lei da causa e efeito. Todos hoje que talvez venham para essa existência, tenham que reencarnar numa família com algum problema mental ou com algum problema psicomotor ou problema físico, bom, é porque existe uma necessidade de resgate kármico. Vejam bem, é a necessidade de reencarnar por causa da lei da causa e efeito, que vai fazer com que nós cheguemos a uma evolução um dia. Chegarmos ao ponto de conseguirmos, quem sabe um dia, deixarmos para trás esse mundo de provas e expiações, que já foi falado, e adentrarmos no mundo de regeneração. Então, existem vários exemplos, né, que a gente vê, às vezes, na casa espírita, né, pessoas que, às vezes, aparecem, chegam, são revoltados, né, e extremamente revoltados, porque aconteceram, às vezes, entre aspas, né, para eles, talvez, tenham sido desgraças, outros que tenha ocorrido alguma coisa ruim, enfim, coisas que, assim, aconteceram e que as pessoas ficam, assim, tristes, amarguradas por terem acontecido coisas que talvez elas pensam, e às vezes com toda a razão, porque somos humanos, e humanos que somos, às vezes nós somos falhos. Isso é normal. Mas se nós colocarmos à frente de tudo isso a ideia reencarnacionista, a ideia da ação e reação, ou causa e efeito, e a ideia evolucionista, a ideia da lei da evolução, nós vamos perceber que tudo aquilo que acontece de ruim nas nossas existências é para o nosso crescimento. Material, talvez não. Mas espiritual, sim. Sim. É difícil a gente compreender? Muito difícil. É difícil a gente aceitar? Muito difícil. Porque eu me colocaria no lugar dessas pessoas e eu sei que é muito difícil. Temos que compreender? Precisamos compreender, sem dúvida nenhuma. Agora, aceitar, bom, humanos que somos, falhos somos. Nós podemos não aceitar agora, mas vamos, quem sabe, aceitar daqui um ano, dois, três, 10, 12, 15. Então, é dependendo da evolução, dependendo, digamos assim, da compreensão, do entendimento de cada um de nós aqui, é que nós vamos aceitar aquilo de bom e aquilo de ruim que acontece em nossas vidas. Dependendo do nosso entendimento. Do nosso entendimento do quê? Daquilo que é a reencarnação, do nosso entendimento, compreensão daquilo que é a lei da causa e efeito, isto é, do colher aquilo que semeamos, e a lei da evolução, que é uma lei também inexorável, que existe em todos nós. E mesmo que tenha uma pessoa que diz assim, eu não quero evoluir, eu quero involuir, mesmo o maior bandido, mesmo o maior, digamos, o mais degenerado dos humanos, mesmo ele pensando que está involuindo, não, ele está evoluindo. Porque se nós formos analisar uma outra existência dele, foi muito pior. Foi muito pior. Então, nos vários graus evolutivos que existem entre os seres espirituais, isso é, encarnados aqui no nosso planeta Terra, cada um, é claro, no seu nível evolutivo, está mais adiantado, cada vez mais. Isso não, ninguém muda. Então, a reencarnação serve para isso. O que é? O nascer, o renascer, o morrer, o desencarnar, o reencarnar. Essa criança que está aqui, ele está agora numa nova fase em que vai ser a melhor fase da vida dela, da existência dela, de todas as outras que ela passou. Nós temos que compreender isso e aceitar. Muito obrigado.